sombra que trazia em minha brisa não está aqui. Sozinho não me adaptei viver assim. As lágrimas molham no meu rosto, de repente vem e lava aquela dor que no fundo do peito apertava. E eu fico sem saber o que fazer. Se você estivesse aqui seria tudo diferente. Me acalmaria, acalmaria a gente. Sinto falta de ouvir sua voz. Sinto falta de você. Teu sorriso eu não encontro em ninguém. Saudades vem intensa como um furacão. Tento me acalmar, é mais forte que eu. Meu Deus, eu só te vejo nos meus sonhos e desejo acordar. E quando eu acordo, você não está. Mas logo fico bem, pois eu sei que te verei quando for me encontrar nas nuvens com meu rei. Se você estivesse aqui seria tudo diferente. Me acalmaria, acalmaria a gente. Sinto falta de ouvir sua voz. Sinto falta de você. O teu sorriso eu não encontro em ninguém. Saudades vem intensa como um furacão. Tento me acalmar, é mais forte que eu. Meu Deus, eu só te vejo nos meus sonhos e desejo acordar. E quando eu acordo, você não está. Mas logo fico bem, pois sei que te verei quando for me encontrar as nuvens com meu rei. No céu de glória, no céu de glória, quando for me encontrar nas nuvens com meu rei. No céu de glória, no céu de glória, quando for me encontrar nas nuvens com meu rei. Eu só te vejo nos meus sonhos e desejo acordar. E quando eu acordo, você não está. Mas logo fico bem, pois sei que te verei quando for me encontrar nas nuvens com meu rei. Se você estivesse aqui, seria tudo diferente.